É, o guardo no final. Mas eu, aquela hora eu errei porque eu esqueci de voltar a mão no lugar certo. Aí tipo, eu me atrapalhei na hora de voltar. Mas foi bom, todo mundo acertou. É, não sei. Foi engraçado. Agora. Mais rápido. Mais rápido. Faz com esse efeito aí. Thank you. se olhou pra mim e falou, já viu? Eu achei que era, não era. Não cagado, mas isso é boa. Agora é o aboio. Aboio? Thank you. Thank you.